Um bom dia a todos, que a paz, o amor de Jesus possa envolvê-los a todos, hoje e sempre. Que possamos, nesta manhã, refletirmos sobre o tema que nosso amigo nos apresentou, que nos falou, pensando nessa questão tão importante dos exemplos que nós todos estamos dando para os mais jovens. E precisamos nos conscientizar que todos nós somos educadores. Não apenas aqueles que exercem educação como profissão, como no meu caso, e possivelmente muitos companheiros aqui presentes hoje. Não somente aqueles que assumiram responsavelmente a paternidade e a maternidade, mas qualquer ser humano é sempre educador. Porque em algum momento nós teremos contato com os mais jovens. Em algum momento nós estaremos, mesmo sem querer, sem perceber, dando a eles exemplos. Então, mesmo que não tenhamos tido a responsabilidade formal, direta, incumbida pela vida, incumbida pelas leis divinas, em exercer esse papel de educador, todos nós somos naturalmente educadores. O homem vem evoluindo em comunidade há muitos milhares de anos. Estima-se que a nossa espécie, do ponto de vista biológico, tenha iniciado a sua trajetória entre 150 mil a 200 mil anos atrás. E o papel do grupamento humano foi fundamental. A família sempre foi fundamental na evolução do espírito, que vem, ao longo de muitas lutas, muitos sacrifícios, conquistando seu patrimônio espiritual, desenvolvendo a sua inteligência e aprimorando a sua sensibilidade. E foi no contato com o semelhante que todos nós crescemos. A maior parte do que nós aprendemos, do que nós somos, decorre dessa experiência magnífica que é a vida em sociedade. Muitas vezes tão criticada, tão mal falada, por alguns considerada nociva para o espírito ou para o indivíduo, mas é fato que nós colhemos muito mais benefícios da vida em sociedade, da vida nos agrupamentos, do que se vivêssemos isoladamente. Colhemos muito mais ao longo desses centenas de milhares de anos que estamos evoluindo, muito mais dessa experiência de convivermos, de obtermos através do outro um exemplo a ser seguido ou não. Porque muitas vezes nós aprendemos com o outro o que não deve ser feito. Dessa forma, todos somos educadores uns dos outros a todo tempo. Sempre estaremos aprendendo. E quando pensamos então do papel daqueles que já se conscientizam dessa grande responsabilidade que é educar, que é formar, e quando nós lembramos que nós estamos aqui em processo de evolução, afinal de contas, todos que estão informados já um pouco da doutrina espírita sabem que a finalidade da vida não é ela em si mesma. Aqui é apenas um momento de uma longa experiência. Somos todos espíritos em evolução, temporariamente habitando um corpo físico. Temporariamente ocupamos esses papéis que nós exercemos na vida em sociedade, em nossas famílias. Hoje somos pais, mães ou somos avós, mas amanhã voltaremos a ser novamente filhos de alguém, voltaremos a ser irmão de alguém novamente, voltaremos a ser criança. Novamente nos veremos diante dos desafios de escolher novamente uma profissão, de novamente traçar rumos para a nossa existência, porque a experiência do Espírito é essa, estar em permanente aprendizado, em permanente transformação, para um dia alcançarmos a perfeição, para um dia sermos seres plenamente felizes, plenamente harmonizados com as leis divinas. Uma alegria tão extraordinária que nós ainda não temos ideia de como será ainda exatamente. Intuímos, temos certas e fortes indicações de que será um estágio de vida muito superior a esse que nós experimentamos aqui. E que às vezes a gente consegue vislumbrar esse estado que viveremos no futuro por aqueles momentos muito especiais que surgem na vida, em que nós somos tomados por uma grande emoção, que nos sentimos profundamente compadecidos com o próximo, quando nos sentimos profundamente reconhecidos perante a vida, quando sentimos aquela felicidade que não sabemos nem porquê. O estado do espírito puro provavelmente deve ser algo muito parecido com esse estado de permanência nessa grandeza que nós, às vezes, por uma fração de segundo, nós experimentamos na vida. E que sempre podemos experimentar em algum momento. Quando nos voltamos para o nosso mundo interior, quando nós procuramos uma harmonização, uma pacificação de nós mesmos, quando no momento em oração elevamos o nosso pensamento a Deus, e assim nós vamos podendo experimentar dessa felicidade futura para irmos nos alimentando disso que um dia teremos em grande abundância. Mas até lá o trabalho nos exige muita dedicação, muito esforço, muitos momentos desafiadores, e acreditem, nunca faltam essas forças para nós vencermos esses desafios. Por mais cansados, abatidos, doentes, no sentido fraquejar que nós possamos sentir, nós sempre vamos ter um apoio para dar um passo adiante e continuar a nossa evolução. E é assim que devemos pensar, que cada dia é uma grande oportunidade que nós teremos de crescimento, de elevação espiritual, que se dará exatamente por essa rotina, por essas tarefas que nós já vivemos hoje. A nossa evolução, ela se dá exatamente nessas experiências que diariamente nós enfrentamos e que ao término do dia a gente pensa, meu Deus, para que tudo isso? O que significa essa vida louca, corrida, desafiadora? Essa família, problema que eu enfrento? Esses filhos que me desafiam o tempo todo? Essa criança que parece que eu não consigo lidar? Eles todos são os nossos grandes parceiros nesse processo de aprendizado, de crescimento espiritual. Por isso que jamais podemos alimentar o pensamento, a ideia de desistir dos nossos filhos ou daqueles que a vida nos aproximou para que pudéssemos ajudar, orientar e conduzir. Na condição de professores, educadores, pais, irmãos mais velhos, tios, avós, todos nós temos alguma responsabilidade com os mais jovens. E será fundamentalmente pelas nossas atitudes positivas que nós conquistaremos eles para esse grande trabalho de educação, de autoeducação. Será sobretudo pela nossa atitude positiva que nós alcançaremos isso. Mas, Antenor, é tão difícil a gente acertar. Eu erro todos os dias. Todos os dias eu faço aquilo que Santo Agostinho recomendou de avaliar os meus atos. E quando eu chego na lista do 20º erro do dia, eu paro, porque se eu continuar, eu vou ter muito mais. E nós somos criaturas, muitas vezes, contraditórias, porque aquilo que a gente fala, num dia, no outro, a gente está fazendo o contrário. Um dia a gente exaltou a caridade, no outro dia a gente foi mesquinho. Num dia a gente exalta o amor, o perdão, e não precisa nem esperar o dia seguinte. Uma hora depois, a gente está sendo inflexível, intransigente, condenando a pessoa que erra. E os jovens, quando observam que nós somos esse ser contraditório, nos questionam, nos jogam na cara, não é mesmo? Nos apontam. Você fala isso, mas você não faz. Você diz para eu ser assim, mas você não é. E é excelente que eles façam isso, porque alguém precisa nos dizer quando nós mesmos não conseguimos perceber. Mas é o grande momento que nós precisamos pensar na nossa experiência, em tudo que nós vivemos, porque embora eles possam muitas vezes parecerem muito sábios, os jovens de hoje passam muitas vezes para os mais velhos uma impressão de que eles dominam muita coisa, e não é bem assim. Eles podem ter outros conhecimentos mais avançados do que os nossos, mas nós temos algo a ofertar para eles, que é a nossa experiência, que são os nossos valores positivos, porque, afinal de contas, nós não apenas erramos. Se todo dia a gente reúne forças para levantar, atender os nossos compromissos, ainda que imperfeitamente, todos os dias a gente está ali lutando e se esforçando, nós já temos alguma virtude. Me desculpem aqueles que muitas vezes enfatizam demais a fragilidade humana, mas nós não somos apenas criaturas falhas e frágeis. Nós também temos algum acerto, também temos algum valor, também temos algumas virtudes, pequeninas talvez, muito frágeis ainda, mas já temos uma conquista. E precisamos lembrar disso, porque humildade jamais será você se menosprezar. Humildade jamais será você negar algum valor que você conquistou. Humildade é saber quem você é de fato. Uma criatura com erros e acertos. Uma criatura que se esforça todos os dias, apesar de errar, mas está ali tentando. Humildade é uma consciência mais profunda de quem de fato você é. Quando Jesus dizia, eu sou um com o Pai, ele estava deixando de ser humilde? Não. Ele apenas reconhecia quem ele de fato era. Ele era consciente de si mesmo, dos seus valores, das suas virtudes. Por isso que ele podia dizer que ele era o exemplo a ser seguido. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está sendo pretensioso nem orgulhoso. Ele está sendo consciente de quem ele era. Portador de uma mensagem revolucionária, decisiva para a humanidade. Então, quando nós nos reconhecemos imperfeitos, mas com algum acerto, com algum valor, nós estamos exercendo essa humildade. E quando os jovens nos jogam na cara que nós somos errados, imperfeitos e cheios de defeitos, não devemos simplesmente negar, falando, não, é que você não viveu o que eu já vivi, você não sabe nada da vida. Eles já viveram muitas vidas. Só muitas vezes não se recordam, mas a intuição vem latente, profunda dentro deles. Quando nós somos surpreendidos em erros que nós não queríamos praticar conscientemente, quando nós somos confrontados com as imperfeições que nós temos, nós ainda assim vamos afirmar, olha, é verdade, eu errei. E a minha consciência agora me cobra por eu ter errado. Não porque você está me dizendo, mas porque eu sei o que é o certo, tentei, mas não consegui, fui fraco. Mas ainda continuo te dizendo, você deve seguir o caminho do acerto. Por isso que os pais, quando lidam com os seus filhos, apesar de serem imperfeitos, de serem cheios de erros, se tem boa vontade, se tem esforço, se tem ali dedicação, se está querendo realmente progredir e se esforça nesse sentido, sempre terá muito a dizer aos seus filhos. Não como antigamente se fazia, naquele tom de mestres que dizem, faça assim, seja assim, mas compartilhar um pouco da sua vivência, compartilhar um pouco dos seus valores, mostrar o quanto as suas virtudes, ainda que pequeninas, foram fundamentais para o seu sucesso. Afirmar diariamente para eles aqueles princípios que nós acreditamos. E assim nós estaremos ajudando-os no seu progresso e no seu crescimento. Mas nós sabemos que a forma mais efetiva de alguém aprender não é tanto ouvindo. Aliás, se aprende muito pouco ouvindo. Se aprende muito mais observando e seguindo um exemplo. Por isso que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Por exemplo, quando erramos, reconhecer que estamos errados. E não ficar inventando justificativas para alegar que nós tínhamos o direito de ter errado. Que nós estávamos certos em ter errado, embora isso seja um contrassenso. É dizer para eles, quando nós erramos, me perdoe, eu agi mal. Eu falo para você, não fale palavrões, mas soltei um palavrão, é dizer, olha, como é difícil vencer uma tendência inferior, mas nós precisamos evitar falar palavrões. Porque espiritualmente nós sabemos que quando a gente externa aquela emoção, aquele sentimento e verbaliza aquilo, nós damos uma força àquele pensamento que surge de nós. E isso interage na psicosfera que nos envolve e atrai, aproxima o que é negativo. Então nós precisamos dizer para eles, quando erramos, que continuávamos certo em princípio, mas embora na ação tenhamos errado. Me perdoe e me desculpe, eu estava errado. Essa atitude tem muito mais valor do que a gente dar um sermão para eles. Porque eles percebem, olha, meu pai está tentando, minha mãe está tentando. Ela se esforça, ela sabe o certo, não consegue fazer, mas ainda está tentando. E isso tem um impacto muito mais positivo do que a gente, por exemplo, tentar ser hipócrita. tentar aparentar algo que nós de fato não somos. E quando nós fazemos isso, fundamentados no afeto, no carinho, tem um poder de persuasão muito maior. Tem um poder de convencimento muito maior. Por isso que precisamos também dar grandes exemplos de afetividade em nossos lares, de carinho, que nem sempre se expressa, como muitas pessoas gostariam, às vezes, através de um abraço, de um beijo, de um aconchego, porque tem pessoas que naturalmente são distantes fisicamente, mas é aquele cuidado que também revela carinho, aquela atenção, aquela proximidade. Aquele quando a gente pergunta, está tudo bem com você? Não é está tudo bem colocando roupa na máquina, lavando a louça, ou pegando a chave para sair correndo porque tem que estar aí trabalhar. É aquele tudo bem com qualidade, que a gente fala, né? Olhando nos olhos de preferência. E você, como você está? O seu dia, como que foi? Esse momento, ele é super revelador. Pais e mães que têm amor e afeto pelos seus filhos, eles podem às vezes nem entender, mas quando eles param, eles percebem nitidamente aqueles que estão com problema. E às vezes esses jovens, essas crianças, têm os seus problemas e nem nos contam, nem nos falam dele. Mas só de saber que tem ali aquele olhar amoroso, aquele olhar protetor, aquele olhar vigilante, olhando para ele, cria um conforto. Cria uma aproximação. Ele pode nem saber expressar conscientemente isso, mas ele, como espírito, reconhece, porque ele já tem a inteligência desenvolvida. Ele reconhece, está aqui diante de mim alguém que realmente se importa comigo. Por isso que nós precisamos ter proximidade com os nossos filhos, precisamos ter proximidade com as crianças e jovens que a vida nos trouxe para que pudéssemos ser exemplos. E essa proximidade não é a gente querer entrar no mundo deles para parecer moderninho. Não é a gente querer dominar o repertório, o vocabulário deles, porque às vezes eles nem gostam quando a gente entra nesse domínio cultural. Mas eles gostam da sinceridade, do respeito àquilo que eles já preferem, aquilo que eles já cultivam. Eles gostam do interesse sincero, de entender por que, que aquilo que meu filho se dedica tanto, por que, que aquilo é importante para ele. Muitas vezes os pais, adotando uma postura que é um reflexo do passado, das educações que nós recebemos em muitas vidas anteriores, nós achamos que nós somos missionários para dizer para eles o que eles vão fazer da vida deles, e não é mais assim, mudou. Já mudou há algum tempo, mas muita gente ainda pensa assim, que a gente está no mundo para falar, filho, segue esse caminho de profissão que você vai se dar bem, procura essa atividade aqui que você vai se dar bem. E não somos nós que podemos escolher por eles, tem que ser eles próprios. Mas nós podemos conversar e entender o que, que se passa na cabeça deles. Podemos dar sugestões? Podemos. Mas sem achar que nós vamos impor aos nossos filhos os padrões de comportamento que nós achamos bons para nós. Mas, Antenor, eu segui o que meu pai falou e me dei bem na vida. Que bom! Graças a Deus! Foi uma fórmula que serviu para a sua experiência. Mas talvez para o seu filho não vai funcionar. Não adianta a gente dizer para o filho, filho, assume o meu negócio aqui, a gente tem um comércio pequeno, você pode ser próspero. E se ele está reencarnando com uma programação de trabalhar num segmento que não tem nada a ver com o comércio da família? Se ele ainda assim ir contra a sua própria tendência, que ele traz no íntimo, sabendo qual é a realização que ele tem que cumprir, e por amor, por dedicação à família, ele tenta estar ali. Ele vai ser infeliz, porque ele não está seguindo verdadeiramente a vocação dele. Então é isso que nós precisamos estar sempre pensando, o respeito que nós temos que ter à vocação dos nossos filhos. Que não significa dizer que nós vamos concordar com aquela fase que eles têm de serem preguiçosos, que eles não querem compromisso com nada, que é super natural o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Tem uma fase que a criança, os adolescentes estão mais despreocupados mesmo com a vida. Não querem compromisso com nada. aí, às vezes, a gente tem que ser às vezes até mais incisivo, mais direto. Mas isso tem que ser feito num nível de cobrança que eles entendam que nós não estamos ali pensando que eles são só objetos de trabalho, porque já houve época que as famílias eram assim. Já houve épocas muito antigas em que se tinha muitos filhos porque eles precisavam trabalhar na terra. Era a força de trabalho que uma família tinha para manter uma propriedade, para se enriquecer. E os pais não viam com respeito o trabalho, o valor do trabalho dos filhos, porque afinal de contas eles tinham dado a vida àqueles seres. Então, em épocas passadas, pensava-se que tinha esse direito de que os filhos retornassem à família o trabalho de terem sido trazidos à vida. Então, explorar a força de trabalho dos filhos era algo concebível. Talvez nós possamos ter conhecido alguém que viveu nisso, sobretudo quem veio de regiões agrícolas, regiões do interior bem mais distantes dos grandes centros urbanos. A ideia dos filhos é que eles eram uma mão de obra para tocar aquele negócio da família. Não se pagava aos filhos pelo trabalho deles. Então vejam quantas coisas mudou, quantas coisas se modificaram nesse tempo todo. Em pouco menos de 100 anos, muitas das relações familiares se transformaram. Mas tem algumas coisas que são inalteráveis desde o princípio até hoje. A família deve ser concebida em bases de auxílio mútuo. O valor da cooperação desinteressada deve ser um patrimônio a ser cultivado. E nós temos que ser assim nas nossas relações também. Muitas vezes a gente dizer assim para o filho: aqui a minha casa são as minhas regras, você vai seguir enquanto morar aqui. Para muitos é o exemplo de que, no futuro, na minha casa o meu pai não cabe, porque ele não vai seguir as minhas regras. Porque muitas vezes quando a gente usa de uma forma tão imperativa assim, aqui é o meu lugar, é a minha casa, está dizendo: ó, você está de favor aqui, não é porque eu te amo que você mora no meu lar. É porque eu tenho uma obrigação com você. E quando as coisas se estabelecem assim, sem esse sentimento de acolhida, de afeto, de dizer: olha, você está no seu lar também, aqui também é a sua casa, por isso que você deve zelar por ela. Não é porque são as minhas regras, é porque essas regras são boas para todos nós. Quando a gente está nessa forma de falar com eles, a gente está mostrando esse caminho de cooperação, de respeito que tem que existir entre as pessoas de uma família. Estamos dando exemplo. Não mais como em épocas passadas fazíamos, de dizer: olha, aqui é o meu lugar, você me obedece. Não, aqui é o nosso lugar, as regras são para nós fazermos esse ambiente melhor para todos nós, para nós nos sentirmos bem aqui. Então nós precisamos, ao falar e ao exemplificar para os nossos filhos, refletir o que nós estamos reproduzindo. Porque nós podemos estar reproduzindo um modelo que é muito antigo, que era fundamentado no egoísmo, naquela ideia de propriedade sobre os filhos, de propriedade sobre a força de trabalho deles. Muitos espíritos que reencarnaram nos últimos anos são espíritos que já viveram e estão frustrados, desanimados, desalentados com essa humanidade a qual eles fizeram parte no passado, e eles também foram responsáveis por construí-la, porque também reproduziram. Eles não são só virtudes. Há um engano muitas vezes que trazem, às vezes, dizer que as novas gerações são só virtudes, só acerto. Não, são espíritos que trazem também as suas pendências. E somente o amor, somente o afeto é que vai guiar. Jesus alertou sobre isso, de que muitas vezes as pessoas reproduzem equivocadamente aquilo que as suas gerações precedentes fizeram de errado. Certa vez, logo após aquele diálogo inesquecível em que queriam que Jesus consentisse com o apedrejamento da mulher adúltera, depois que aqueles homens se afastaram, Ainda ficaram ali no pátio do templo algumas pessoas que estavam propensas a seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus continuou ensinando, mas falando para eles: olha, se vocês não mudarem realmente e seguirem de fato as lições que eu trago, a minha mensagem, se vocês realmente não se converterem a essa mensagem de amor que eu trago, vocês continuarão seguindo o seu pai. Que simbolicamente, como consta lá no Evangelho de João, no capítulo 8, estava ali representado pelo diabo, que era uma figura para aquele povo muito forte, em que eles acreditavam na existência de fato desse antagonista de Deus. E Jesus, aproveitando daquela crença deles, diz: vocês seguem esse seu pai e não o meu pai que está nos céus. Quando Jesus toma a figura ali do diabo para dizer que era o pai daquelas pessoas, ele queria dizer: aquelas pessoas ainda seguiam pelas suas atitudes, as suas ações, um modelo sempre fundamentado no egoísmo, sempre fundamentado nas suas imperfeições, daquilo que se antepõe às leis divinas, que é a imperfeição. Ele era uma figura que Jesus utilizou naquele momento para, aproveitando da crença daquelas pessoas, dizerem: você quer uma vida nova, você tem que fazer diferente mesmo. Você quer uma experiência de vida diferente, você tem que agir diferente. Não dá para a gente dizer que a gente é espírita, que a gente é cristão, e a gente continuar reproduzindo os velhos modelos que a vida em sociedade já demonstrou que não dá certo. Por exemplo, algo que a gente tem que abolir de vez, definitivamente, nesse instante: uma educação baseada na violência. Quando eu acho que eu tenho que dar uma palmada no meu filho para ele aprender, eu estou reproduzindo tudo o que nós já fizemos de errado no passado. Porque a palmada nele já não vai resolver mais para ele. Podia resolver há 50 mil anos atrás, quando os espíritos eram muito primitivos. Podia resolver, talvez, há 2 mil anos atrás, no tempo de Jesus. Mas hoje em dia, qualquer ato de violência no processo educativo, seja a violência física, a violência verbal, a violência afetiva, nós sempre estamos afastando eles de nós. Nós podemos e devemos ser firmes em muitos momentos, mas nós não podemos ser violentos. Ser firme é a gente afirmar algo com convicção, de dizer: não, não pode, não é correto. Outra coisa é quando eu estou conversando com meu filho e ele afirma: não, eu vou usar droga assim, acabou, e você senta um tapa na cara dele. Você só afirmou para ele: faça o que você quer realmente, porque eu só sei te dar violência como resposta. Agora, quando eu olho e tento persuadir, tento intervir amorosamente, com raciocínio, com lógica, e tento convencê-lo, e aqui vale dizer: olha, não concordo, isso está errado, nós vamos procurar ajuda para superar isso. Não vou desistir de você, eu vou estar com você até o final, até você se convencer. Esse é o maior testemunho de amor que a gente tem. Quando a pessoa, mesmo muito errada, você continua do lado dela, não concordando com o que está errado, mas dizendo: eu estou aqui para te ajudar a hora que você precisar para sair desse poço. Eu posso não concordar com as suas escolhas, mas jamais vou deixar de te amar e te ajudar a vencer na vida. É quando a gente assume esse posicionamento que eles realmente percebem o grande exemplo que é você realmente amar alguém. É não concordando com tudo de errado que ela faz, mas ainda assim estar junto. Ainda assim está ali tentando fazer o indivíduo crescer, tentando apoiá-lo. É por isso que nós precisamos, então, repensar as nossas atitudes permanentemente. Reconhecendo os acertos, porque também temos tido, graças a Deus, porque nós não somos espíritos totalmente derrotados. Todos os dias a vida nos renova a oportunidade, porque o nosso potencial de acerto é muito grande. As possibilidades que todos nós temos são imensas de fazer sempre algo melhor. Mas, Antenor, eu estou com meu filho jogado na rua, eu não consigo recolher ele, porque ele se entregou às drogas de uma tal forma que eu já não tenho mais o que fazer. Tem sim. Tem que continuar orando por ele e Deus vai te usar no momento certo para tirar ele desse quadro. Deus, no momento certo, vai te encaminhar. Você só não pode dizer eu desisto. Uma vez eu ouvi de um pai dizendo de um filho, um adolescente, que nem era tanto problema. Aí eu já desisti dele. Aquilo me chocou profundamente, porque eu pensei, se o pai desistiu, quem vai pensar nessa pessoa? Porque a mãe já tinha ido embora, já tinha desistido do rapaz. Ficou só o pai para cuidar dele e ele nem era tão problemático, aquele jovem. Só era indisciplinado, negligente, como a gente diria, meio vagabundão, assim, não queria nada com nada. Mas se o pai, que era a única pessoa que ele tinha, desistisse dele, quem ia cuidar dele? O traficante, o mau amigo, quem que ia cuidar dele? Por isso que os pais não podem dizer, eu desisti do meu filho jamais. Temos que sempre continuar acreditando neles, sempre apostando. Que não quer dizer que a gente vai ser conivente com os erros, que a gente vai apoiar os erros, que não quer dizer que a gente vai facilitar que eles errem, mas estarmos sempre afetivamente disponíveis para eles pensarem, no momento que eles precisarem refazer a vida, pensar, não, eu posso ir lá na casa do meu pai porque ele vai me receber. Eu posso ir na casa da minha mãe que ela vai me receber. Porque eu sei que eles, mesmo não concordando comigo a vida inteira de erros, eles sempre demonstraram o seu amor e a sua proteção. O que muda as pessoas de fato são elas próprias. E isso talvez seja a coisa mais dolorosa para nós pais pensarmos que nós não conseguimos moldar a vida dos nossos filhos dentro dos nossos ideais. Mas sabe por que a gente pensa assim? Porque nós somos pretensiosos. Se Deus, que é o Pai de tudo que existe, permite a cada um fazer a escolha que quer, por que nós queremos obrigar os nossos filhos a fazer as nossas escolhas? Se Deus dá um Espírito inumeráveis encarnações para ele corrigir os seus erros, por que nós vamos dizer, não, fechei as portas para esse filho ingrato, não abro mais? Nós temos que pensar que a paternidade divina ou a maternidade divina deve ser a fonte inspiradora para todos nós daquilo que realmente nós devemos ser no processo educativo. De amor, não de conivência com o erro, mas sempre de apoiá-los e de ajudá-los no momento que eles quiserem se recuperar. E sem ficar jogando na cara e condenando, olha, você fez isso e isso, olha como a sua vida é desgraçada, porque você escolheu, mas eu estou aqui para te ajudar. Deus não faz assim com a gente? Quem aqui lembra da vida passada que cometeu um monte de erros? Lembra? A gente não lembra. Já por quê? Que é para a gente recomeçar. A gente não lembra das nossas vidas passadas porque a gente não tem a maturidade espiritual para perceber quantos erros já cometemos. E também para não se envaidecer das coisas boas que já fizemos. Assim deve ser também com os nossos filhos. Não adianta ficar falando para eles o tempo todo os erros graves que eles já cometeram. Ficar jogando na cara o tempo todo que eles estiveram errados. Precisamos, às vezes, alertá-los, sim, quando a gente percebe que vai haver uma reincidência e dizer, olha, lembra que você já fez isso alguma vez? E te deu um resultado negativo. Agora você está apostando de novo na mesma situação. Mas não é em qualquer momento de discussão, de briga, que a gente pode fazer isso. Porque a gente também tem momentos especiais que a gente tem acesso ao passado. Tem momentos em que a vida nos traz algum indício, olha, você já errou nesse segmento da vida. As pessoas mais atentas já perceberam isso. Que não vem a revelação inteira de uma vida, mas vem uma indicação, algo que nos dá segurança. Aqui eu já deslizei, aqui eu não posso mais. Mas isso é feito no momento oportuno, como também é com os filhos que devemos fazer. Que no momento oportuno dizer, olha filho, você lembra que naquela época você fez assim e deu errado? Agora é de novo, você está fazendo a mesma escolha. Mas quando você fala isso com amor, com proximidade, ele vai te ouvir. Porque ele não está vendo alguém que está só criticando por criticar, mas alguém que está ali para amá-lo. Mas existe uma coisa, gente, que a gente também nunca vai poder fazer por eles. São as escolhas. Mesmo a gente falando, insistindo, persuadindo, argumentando, sempre serão as escolhas deles próprios. E a gente precisa se resignar. Precisa aceitar. Porque todo distanciamento que a gente criar, a gente só vai tirar a oportunidade de nós sermos aquela pessoa que no futuro eles vão procurar. Esse é o exemplo que nós precisamos passar. De que nós somos esse amor incondicional na vida deles. O que cura, o que reergue, o que corrige, é sempre o amor. Sempre. É isso que deve se expressar em nossas relações sempre. Esse amor cuidadoso, esse amor protetor, esse amor condutor. Esse amor que é firme quando diz que algo está errado. Mas esse amor que também reconhece os acertos, os valores. Infelizmente há uma tendência em todos nós, quando eu falo todos nós, eu digo exatamente eu mesmo, não é só por recurso de retórica. Todos nós temos uma tendência de, quando avaliamos a conduta do outro, sempre pensarmos apenas nos erros e não valorizamos os acertos, não destacamos os valores. Às vezes a gente classifica uma pessoa como inferior por causa de um erro e a gente esquece que ela acerta em 20 outras situações da vida todos os dias e mais do que a gente. Então esse olhar, essa visão para os nossos filhos é importante. Verificar que muitas vezes eles estão ali inseguros, com medo, porque o nosso mundo passa muita insegurança. E nós reproduzimos essa fala de insegurança em casa todos os dias. Quando eu digo, esse país não tem mais jeito, esse país só tem ladrão governando esse país. Que ideia você passa para uma criança e para um jovem do país que ela vive? De que é um país de ladrões. Mas, gente, eu convivo diariamente só com pessoas honestas. Eu convivo diariamente só com pessoas íntegras. Nas duas escolas que eu trabalho, na minha família, nos meus círculos de amigos, eu só lido com gente do bem. E é disso que a gente tem que falar. Olha, tem problema, sim. Tem pessoas desviando do caminho, tem pessoas que estão fazendo coisa errada, mas a maioria das pessoas que nós lidamos são boas pessoas. São imperfeitas como nós, mas são boas pessoas. Nós precisamos afirmar diariamente que o mundo não é esse lugar inóspito, esse lugar sem futuro. E há uma desesperança que estão fazendo circular muito facilmente nas redes sociais. Aparece lá uns postezinhos sempre negando o futuro. Há um discurso que muitas vezes nem é intencional, mas nas falas das pessoas que são comunicadores, jornalistas, que às vezes trazem para o jovem muita insegurança. Nós precisamos reforçar nossa fé e continuar acreditando em tudo. E continuar reafirmando as coisas boas que existem. E continuar dizendo que esse mundo ele tem jeito sim, a nossa sociedade tem jeito sim. Períodos piores já foram superados, sim. Porque tudo na vida se renova, tudo na vida vai sempre renovar. E essas novas gerações que vêm, eles têm grandes valores. E nós precisamos apoiá-los nesses grandes valores que eles têm. Os nossos filhos começam a ter preocupação com o meio ambiente, com o bem-estar dos animais. Não vamos criticá-los falando, ah, isso é bobagem, isso é modismo. Não, vamos apoiá-los. A gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo para mostrar para os nossos filhos que a gente acredita que o mundo pode ser melhorado na sociedade. Consumir menos, consumir de forma responsável. Evitar consumir produtos que causam sofrimento aos animais. Hoje os jovens estão muito sensíveis a essa causa e todos nós deveríamos pensar, o que eu estou consumindo está causando dor e sofrimento aos animais? Vamos conhecer como são os meios de produção hoje da proteína animal, profundamente violenta, profundamente agressiva, destrutiva para a vida desses nossos irmãozinhos aí. E nós legitimamos pelos velhos costumes. E às vezes quando um jovem diz, ah, eu já não quero mais comer tal coisa porque eu sei que a cadeia produtiva daquele alimento fere, agride. Nós vamos ter que estudar um meio de melhorar isso. Por quê? A gente quer um mundo de regeneração, de paz, de alegria para os seres humanos? Nós somos egoístas assim. Nós temos que querer um mundo bom para todos os seres que vivem aqui. Para o animal, para o porco, para a galinha, para a vaca, para o pintinho. Nós temos que querer um mundo bom para todos os seres desse planeta. Temos que querer um mundo bom para toda a diversidade humana. A causa dos indígenas também é nossa. A causa das minorias de qualquer natureza, de orientação sexual, cultural, o que for, também deve ser nossa. Porque se a gente não trabalhar por um mundo bom para qualquer ser, ele não vai ser bom para ninguém. Porque nós sempre temos uma tendência de sermos focados só no nosso bem-estar. Mas nós precisamos ampliar isso. E quando a gente adere a esse movimento renovador, nós vamos estar trabalhando pelo progresso da humanidade, vamos estar sendo exemplos positivos para as novas gerações, e eles vão parar de dizer: olha, esse mundo que vocês destruíram, nós vamos consertar. E eles vão ver que nós somos criaturas que não fomos os que queríamos destruir esse mundo. Apenas não entendíamos o que estávamos fazendo. E que agora nós queremos fazer melhor. Por isso nós precisamos também entender que podemos aprender com as novas gerações. Porque são espíritos que vieram do lado de lá com ideias que nós não assimilamos porque nós estávamos aqui limitados pela vida material. E eles trazem novas ideias. Quer dizer que tudo que é novo é bom? Não. Tem muita coisa que precisa ser descartada e combatida. Mas o que nós precisamos fazer é, através da argumentação, do convencimento, do diálogo, e não de separações a partir de discussões, de conflitos, de rachar uma sociedade em dois grupos. Nós precisamos produzir esse espírito de união entre as pessoas e não de divisão. Sem rotular ninguém, sem estar dizendo esse é do bem e aquilo é do mal. Todos nós somos do bem, porque todos somos filhos de Deus, mas muitas vezes estamos equivocados e enganados. E será pelo diálogo e pelo amor que nós iremos construir um mundo, uma sociedade melhor. E é assim que nós vamos inspirar que as novas gerações continuem fazendo dessa forma. Através de entendimento, de diálogo, de conversa, de amor, e não de nos combatermos. De não ficarmos felizes quando a polícia mata um assaltante. Porque quando a gente faz isso, a gente dá um mau exemplo para os nossos filhos. De não dizer, ah, pelo menos um filho desse cara devia morrer para ele saber na pele como que é perder um filho por uma doença. Porque quando a gente externa isso, mesmo que a gente sinta, mas quando a gente externa isso, a gente ainda está preso àquelas mesmas antigas e precárias emoções que aqueles que ouviram Jesus e não entenderam essa mensagem. Porque ainda estamos vivendo pelo olho por olho, dente por dente. E não pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muitos jovens se separaram do cristianismo e negam a existência de Deus, porque viram que aqueles que falavam de amor agiam com ódio. Então nós precisamos ser esse exemplo vivo da mensagem de Jesus. De que o amor nos une, nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos faz evoluir. Que Jesus, no seu amor infinito pela humanidade, esse mestre inesquecível, possa nos amparar nessa grande e maravilhosa tarefa educativa e autoeducativa que todos nós estamos revestidos. Que todos tenham uma semana de muita paz, de muita harmonia e de muito bem-estar. Minha gratidão a todos, que a paz de Jesus fique com todos.